E aí, como é que tá os moleques do Varus? Tô a pampa. Tava lá no estúdio vendo eles ensaiar. Acho que esse show aí vai ficar da hora, viu? Peraí que eu vou atender o telefone. Alô? Alô, Aline? Oi, é ela. Oi, tudo bom? Quem fala? É a Indy. Oi, Indy, tudo bom? Tudo sim. Você tá sabendo do show do Varus que vai ter hoje? Ah, um inútil, eu tava aqui falando, mas eu ainda não sei se eu vou. Ah, vamos aí comigo? Ah, vou pensar. Ah, o inútil tá aí? Aproveita e pergunta pra ele o porquê desse apelido. Pode deixar que eu vou perguntar, depois eu te ligo. Ou então, vou indo nessa aí, Aline, que eu fiquei de com os moleques lá pro centro, lá pro show. Então, vê aí, você vai, né? Tá, eu fiquei de combinar com a Indy. Mas antes de você ir, a Indy mandou perguntar inútil por quê. Nossa, eu já ouvi tanto essa pergunta que as contas eu já perdi, mas não tô nem aí. Conto de novo, pra quem quiser me ouvir. Curiosidade em saber de onde esse vulgo veio. Às vezes respondo na hora e muitas vezes por e-mail. Bloco de notas, texto pronto, não preciso escrever. Aí fica fácil, é Ctrl-C e Ctrl-V. Mas pra você que tá ouvindo, eu rimo é a forma de contar. E após o traje sampler eu começo a explicar. A gente joga bola e não consegue ganhar. No ano de 90, na sétima série da escola, pichação era a bola da vez, com futebol e na prova. Nos reunimos em 7 alunos da classe, resolvemos procurar um nome que nos identificasse. Chegando em casa, procurar foi a primeira coisa que eu fiz, e fui direto em um armário que era cheio de vinis. Poucos do Luiz, eu, e que nem eram legais, mas meu irmão tinha vários de rock nacionais. Lobão, Titãs, Paralamas, Inimigos do Rei, mas inútil num disco do traje. Foi que eu encontrei, gostei, unânime foi. Aprovação, no outro dia todos já estavam com as latas de spray na mão. E pichação, PIXA, ação. E após mais ou menos um ano, inevitável foi a separação. Ginásio formado, cada um foi pro seu lado, mas eu continuei como inútil, talvez por ter formado. Porém pra grafiteiro fui convertido, e os anos foram passando, mas o nome inútil não foi esquecido. Comecei na Manuel Pita, no passar dos anos lá sempre estavam Dudu, Fernando e o Fabiano. Eles pertenciam a Destyle, que era uma crise de grafite. Quando eu vi já tava dentro, sem conversa e sem convite. Nos primeiros grafites fomos enquadrados pela viatura, e após o término da obra todos tinham uma assinatura. Ah não, foi o Mister, eu não sabia o que eu assinava. Foi quando lembraram do nome inútil que antigamente eu pichava. Grafites realizados de noite e de dia. Então formamos um grupo de rap que era a música que a gente ouvia. Sprays viraram microfones, microfones conectados, conectados nas rimas. Somos todos aliados, é os traços. E a bandeira está erguida, e esta foi a história inútil, inútil sou até o fim da vida.